Projeto X Podcast. Seja bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, dessa vez em clima de carnaval. E justamente por causa do carnaval, a gente vai curtir o melhor bloco desse carnaval e de todos os carnavais evers. O bloco Noitamina. Eu juro pra vocês que eu fui imaginando um trio elétrico tocando o tema dos animes do Noitamina. Meu, vocês acham que isso ia fazer sucesso? Nem um pouco. Ia ser louco. Ia ser uma coisa interessante de se ver, pelo menos, eu acho. Aqui é o Jin, Katana Gatari tem um episódio mais troll de todos os animes. Nossa, Katana Gatari tem um traço bem diferente de anime, cara, é legal. Bem, aqui é o Mugi e, cara, Blow Your Mind, Noitamina é animation de trás pra frente, véi! Em todos os podcasts que tiver o Noitamina, o Mugi vai falar isso. Gente, caramba. Eu acho que assim, deve ter sido a revelação da vida dele, né? Eu só fui descobrir quando depois eles começaram a colocar no início dos animes aquela viradinha, eu... Caraca... Aqui é a Adri, e eu fico triste que enquanto os caras têm um bloco à noite só de anime, a gente tem o programa do Danilo Gentili. Cada um tem o que merece, Adri. Aqui é o Seiji. Hirokinzan. Oh, my God. Primeiro de tudo, vamos introduzir o conceito de Noitamina a vocês. Além de animation de trás pra frente, Noitamina é um bloco de programação da TV Fuji, certo? Que passa animes. Só que passa animes num determinado horário, num determinado dia, mais tarde do que os demais animes. Ele passa entre a meia-noite 45 e 1h15. Ou seja, como ele é um horário mais, assim, pouco acessível a crianças e adolescentes, essas coisas do gênero, é um bloco de anime onde se tem maior liberdade. Então, basicamente, todos os animes que a gente vai falar estão dentro desse bloco do Noitamina. Ou seja, todos eles foram transmitidos nesse horário, dentro desse bloco da Fuji TV, beleza? Sim. Como eles passam num horário de madrugada, a partir da meia-noite 45, então eles não têm essa restrição sobre censuras, né? Ainda existe, Mas você pode pegar uma temática mais adulta, mais madura, pra um público mais geral também, adulto, não só pra otaku típico jovenzinho, né? Até porque foi a intenção deles, né? Expandir a audiência, né? Expandir o público-alvo. Mas não é à toa que no Noitamina tem uma grande densidade, assim, de animes de seinen ou josei, que são pra um público um pouco mais adulto, mais maduro, né? E tem alguns também shonen, shoujo também. É coisa pra moleque que não quer admitir que assiste coisa pra moleque, essencialmente. Sabe aqueles adolescentes que falam assim, não, isso é coisa de criança, não quero mais? Aí pega uma coisa que é pra uma criança um ano mais velha? Meio que isso. Não, mas tem alguns animes que às vezes é essa regra mesmo, de assim, é pra garotão mesmo, assim, não tem jeito. E vale falar também uma regra muito geral, que assim, não é só porque passa no Noitamina, não quer dizer que é 100% o anime vai ser excelente, um anime 100% excelente. Exatamente. Não. Às vezes vacilam, às vezes também é por questão de gosto. Enfim, agora vamos para o que interessa. Vamos falar dos animes Noitamina aí. Isso. Começando com uma grande gama de recomendações nossas. E vou começar eu aqui com um dos animes que eu mais gosto, que eu vi desse bloco, que é o Hana and Clover. Que inclusive inaugurou o bloco. O primeiro anime exibido no Noitamina foi o primeiro. Foi exibido lá em 2005. O primeiro de muitos, né? Na verdade, o Noitamina foi criado porque precisava algum bloco passar esse Honey Clover. Porra, aí o pessoal falou. E agora, o que a gente faz? Ah, a gente pode criar um bloco pra passar esse anime e depois vem um outro anime confirmado também. Ah, vamos criar esse bloco finalmente. Põe o nome nele. Que nome? Noitamina. Que alguém teve um insight muito louco, achou que em algum lugar alguém ia ter uma explosão mental de perceber essa brincadeirinha. E ele deve ter ficado muito feliz agora que ele ouviu um... óbvio, porque o cara que criou Noitamina tá escutando a gente. Com certeza. Puta que pariu, velho. Com nossa. Com certeza. Ia ser bem louco, né? Até porque o Honey Club foi um mangá de baita sucesso, porra. Só queria fazer live action. Fizeram anime também, aproveitando isso. A pegada que eu acho que o Sage queria falar é que eles fizeram o live, assim, mas não tinha tanto a confirmação de um anime, assim. Na verdade, eles fizeram o anime porque era a condição. Entendi. Pra gente fazer esse live, tem que fazer um anime antes. Pra fazer esse anime antes, tem que passar um lugar. Entendi. Onde a gente vai passar? Não sei. É porque, querendo ou não, fazer séries mesmo, eles são, é mais caro do que fazer um anime. Então, faz um anime aí pra gente ter uma noção de público. Antes de botar pra quebrar. Exatamente. Pois é, mas do que se trata o Honey Clover? Então, o Honey Clover, eu gosto muito porque, primeira coisa, ele me pegou numa época da minha vida que eu era mais molecão mesmo, sabe? Então, muitas coisas ali me pegaram assim, que eu me identifiquei muito na época. Por isso que eu gosto muito. E ele se trata sobre dois triângulos amorosos. É um triângulo amoroso que parece que vai começar e nunca começa, e um triângulo amoroso que parece que vai terminar e nunca termina. E é basicamente isso. A história toda rola entre esses dois núcleos. Eles estão interconectados um com o outro, porque pessoas conhecem dos dois núcleos. E é sobre estudantes de faculdade, que fazem faculdade de artes. E a história toda é em volta disso, hein? Alguém mais viu além de mim? Eu já li um pouco do mangá, eu já vi os doramas, que são excelentes. O anime também eu já vi. A gente até falou dele um pouco no podcast de mangás que nos marcaram, né? Fui eu, né? Ou não? Cara, sim, porque você adora esse Honey Clover, cara. E é bom, ele é válido, sim, como eu já disse. Aí a gente vê esses cinco amigos da faculdade, né? E acaba aparecendo uma sexta pessoa e acaba formando esses dois triângulos amorosos. A gente vê, então, essa relação. Uma pessoa na faculdade, mais cabeça mais feita, e tentar ver esse desenvolvimento amoroso. E não tem aquela coisa toda romantizada, tipo, da ah, aquele cara é mega perfeito, que é bem comum em shoujo de romance. Assim mesmo, né? Então a gente vê uma coisa mais madura. Não é à toa que ele é perfeito pra fazer uma adaptação pra dorama, né? E agora que a gente falou de Honey Clover, eu e o Sage, vamos para o próximo. Mugi, uou, sua vez. Seguinte, digamos assim, da minha lista, que mais se assemelha a um shonen comum, mesmo não sendo um shonen comum, ele é um anime pra mim digno de estar no Noitamina. Vou falar de Si, The Money of Soul and Possibility Control. E o nome rima, é demais, velho. Acho legal o jeito que o Mugi se diverte com as coisas mais simples. Me ensina o seu segredo. O Mugi fala que esse anime é perfeito pra um shonen, na verdade é pra aquele anime de criaturas de batalha, cara. Isso, boa, criaturas de batalha. Pega um Medabots, pega um Pokémon, só que deixa ele um pouco mais, digamos assim... Adulto. Hã? Mercenário. É, mas enfim, de vez de você tá mexendo, sei lá, com XP, você vai tá mexendo com dinheiro mesmo, entendeu? Grana real. Enfim, você tem um mundo onde é um mundo normal e dentro desse mundo normal, existe uma passagem para entrar ao que a gente chama do distrito financeiro. É meio que isso como se fosse uma outra dimensão. Boa, uma outra dimensão. E lá rolam altas tretas, gente. São batalhas épicas e assim, valendo dinheiro. Enfim, o personagem principal, ele é um estudante normal e ele se depara indo ao distrito financeiro e ele também se encontra com a Machio, que digamos assim, é o espírito que vai estar por ele nas batalhas. Basicamente, treinador Pokémon, a Machio Pokémon. Ele só tem ela como Pokémon. Nas batalhas, ele vai podendo dar comandos, onde vai aumentando a força dela. É tipo assim, todo o sistema de batalha funciona na base do dinheiro. Sim. Então, por exemplo, se ela quiser dar um boost de força pra dar um ataque forte, ela tem que queimar grana. É, exatamente. O que você ganha é dinheiro, e assim, a sua mana é dinheiro. Que torna a coisa bem complicada, porque uma briga entre dois multimilionários, no final não vai ter quase ganho nenhum, porque todos vão gastar todo o dinheiro tentando sobreviver. Exatamente. É que assim, o enredo de Demony of Soul and Possibility Control passa muito em batalhas sendo travadas por dinheiro. Porque uma vez que você quebrar, você não pode voltar ao distrito. Tudo o que acontece no distrito financeiro infringe diretamente o mundo real. Porque as grandes empresas estão no distrito financeiro. E aí chega o principal no meio dessa confusão de empresas milionárias, tá ligado? Com o seu espírito pra lutar. Legal. O próximo... é uma recomendação minha. Vocês vão perceber uma coisa, que a gente paga um pau lascado pros animes desse bloco, porque a gente vai falar de vários que já foram mencionados em outros casts, que inclusive ganharam casts próprios, e aparentemente 4/5 da minha lista estão nessa categoria. Deixar pra lá, né? Enfim, o primeiro, eu vou me dar o direito de falar, porque eu não tava no cast que esse foi falado, que é Sakamichi no Apollo. Eu não vou me estender justamente para que vocês escutem esse cast, que tem uma discussão muito legal em cima desse anime. Mas, essencialmente, do que se trata Sakamichi no Apollo? Ele é um slice of life também. O protagonista é o Kaoru Nishibe, que ele se muda pra uma cidade um pouco menor pra viver com parentes, porque o pai dele tá viajando. O anime se passa na década de 60. ele era, tipo, o CDF, o nerdzão do rolê, mas ele acaba conhecendo o meio que o valentão, mas não é bem assim, que é o Sentaro Kawabuchi, o personagem mais fofo dessa porra. E eles acabam começando contra tudo e contra todos, e eles acabam meio que começando uma certa amizade. Só que isso não é tudo. Esse menino, o Kaoru, ele é pianista. E uma das grandes temáticas é a música, em especial o jazz. A trilha sonora dele é fantástica, é baseada na obra de grandes nomes do jazz, feito por ninguém menos que Yoko Kanno, responsável por nada menos do que a trilha de Cowboy Bebop. E assim, é um anime com uma história muito bonita, muito tocante. Poucos animes que eu vi falaram de amizade de um jeito tão bonito, de um jeito tão real, de um jeito tão palpável quanto esse anime fez. Ele é comovente, ele é engraçado e ele é triste em alguns momentos e ele é lindo demais. É um anime que soube retratar bem os personagens, soube retratar bem a época, soube usar muito bem a trilha sonora e soube usar muito bem a temática dele. Só mencionar que, assim, muitas pessoas começam indicando, assim, Sakamichi como um anime musical. Eu discordo. Ele não é um anime musical. Ele é um anime de amizade que contém música. Sim, a música é o background, é uma coisa que aproxima os personagens, é uma coisa que constrói algumas cenas. É uma ferramenta de roteiro. E é muito bem utilizada, porque assim, a música permite que você de fato conheça os personagens, conheça os sentimentos, conheça o que eles pensam. É muito legal. O uso da música foi muito bom. Aí vai a polêmica, ó. Eu não acho que Sakamichi essa Coca-Cola toda. Você tem o direito de estar errado. Você não é mais host do sketch. Editor, corta essa parte. Opa, droga. Aqui eu já abro um parênteses também. Algumas pessoas podem não gostar muito. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele é um pouco parado. Mas aí é uma questão que realmente o estilo não é a imensa maioria dos fãs de anime que vai achar o estilo legal pra caralho. Pessoalmente, eu amo anime assim. Eu concordo com o que você falou, Adri, mas assim, a grande maioria das pessoas que eu conheci que não gostou tanto de Sakamichi, tirando o Jim, a grande maioria das pessoas que eu conheci foi porque foi em Sakamichi procurando um anime musical, entendeu? E, cara, não. Eu não falei que Sakamichi é ruim, gente. Eu só falei que não é essa Coca-Cola toda. Tá certo. Coca-Cola também não é essa Coca-Cola toda, a gente não briga por isso, mas enfim. O quê? Como assim? Agora pegou. Vamos pesado. Deixar essa discórdia para outro momento. Não vem falar disso com gordo. Não fale mal de Coca-Cola. Outra coisa sobre esse anime que também é interessante a gente falar, também sobre essa coisa de temáticas não baterem. Eu vi pessoas literalmente dizendo, ah, não vou assistir porque é yaoi. Não é yaoi, porra. E outra, mesmo se fosse, o que me atrai mais em Sakamichi é a forma como os relacionamentos dos personagens são construídos. Isso é muito legal. E só pra falar, se você quiser saber mais alguma coisa sobre Sakamichi no Apollo, Projeto X 21. Faz um tempinho já, mas tá bem legal. Aí vocês falam que então, esse Sakamichi pode ser não tão musical assim, né? Mas o anime que eu vou recomendar, ele é sim, de fato, um anime muito musical na sua natureza, e eu falo que é o anime mais informativo de música clássica que tem, que é o Nodame Cantabile. Esse é de música. Totalmente de música clássica. Ele diz assim, ó, a música tá tocando, é esse o compositor, é isso que ele tá expressando, é isso que ele tá querendo dizer, é isso que tá acontecendo nesses atos aqui, e tem diversas músicas aqui, ele vai tocando várias vezes, cara, em vários esse animes. É um dos animes de músicas mais informativos que existe. Mais, né? Informativo que tem, né? Mas o Nodame Cantabile, ele fala assim de um casal, né? Tem um cara chamado Chiaki, que ele tá na faculdade de música, e ele assim, é um aluno top, né? Ele é bom no violino, ele é bom no piano, mas o grande desejo dele é ser um condutor. Ele conhecia um condutor na Europa, né? Quando ele estava na infância. Ele considera ele um grande mestre. Ele quer estudar com esse grande mestre, mas ele tem um trauma porque ele não consegue pegar avião, ele não consegue sair do Japão, né? Ele acaba ficando preso dentro dessa faculdade. E lá, ele encontra uma garota, a chamada Nodame, que ela é uma estudante de piano, ela é excelente no piano, só que ela é um espírito livre, né? Ela não liga pra indústria da música, ela só toca o piano porque ela gosta, pra caramba. E o cara reconhece o grande talento dela, só que ela é esquisita, ela é doida, é maluca, ela tá num crush danado pelo Chuck, fica grudada nele também. E, meu Deus do céu, ela não limpa o apartamento dela, é maluca demais, já diz isso. E a gente vê então esse crescimento desses dois personagens, né? Ele se desenvolvendo, tentando superar esse seu trauma, né? Se tornando um grande condutor, e ela desenvolvendo mais a sua habilidade no piano e quem sabe se interessar nessa parte industrial e se tornar uma grande pianista também. Então é muito legal, é muito bonito. É um josei, tem amorzinho, tem romance, desse estranho casal. É a graça da história, é ver o romance, mas é também a graça da história, é ver toda a parte de música clássica que é apresentada, e você é informado, é jogado, e você aprende tanta coisa de orquestra, por exemplo, a gente acaba descobrindo notas musicais. E assim, a gente também tem um podcast no Projeto X Podcast, e se vocês quiserem saber mais, vai escutar o Projeto X Podcast 78 sobre Nodami Cantabile, lá faz tudo. Link na postagem, tá bom, galera? Todos os links estarão na postagem. E agora, a gente terminou esse primeiro bloco com as nossas primeiras indicações, não quer dizer que foram as maiores nem as melhores. E Mugi, você gostaria de começar esse bloco? Vamos lá, olha, eu venho aqui com um anime para casar o caos e a discórdia, porque, é assim, é um anime que muitos odeiam, muitos adoram, e eu fico no meio termo. Eu vou falar sobre Guilty Crown. So everything that makes me whole, imagine me as again. Primeiro de tudo, Guilty Crown, ele foi pra mim o maior exemplo de anime sanfona que existe. Sanfona. Por que que eu chamo de anime sanfona? Porque ele tem momentos que ele tá, tipo, extremamente bom, momentos que ele tá extremamente ruim. Ele não se decide, filho da puta. E o que acontece? Esse anime, ele se passa num futuro não tão distante assim, onde acontece uma situação meio apocalíptica. Existe um vírus, foi espalhado, pessoas morreram e por aí vai. E esse anime, ele se passa 10 anos depois desse vírus ter sido espalhado, onde existem os remanescentes, os humanos remanescentes, e existem pessoas que estão combatendo ainda o vírus, entendeu? Agora, ele tem um certo problema, sabe aquele negócio que a gente fala que é o poder do protagonista? Ele leva isso a uma situação absurda, velho. Ele consegue levar isso a um absurdo maior do que 100 Cavaleiros do Zodíaco. Ah, não, mas calma aí. Isso não é um problema, você ter o poder do protagonista. Porque às vezes, se você fizer uma coisa legal, dá pra você ter um poder do protagonista legal. O problema é que Jin virou a porra louca, entendeu? Enfim, o protagonista desse anime, que é o Shu, ele é um estudante, certo? 17 anos, e basicamente assim, existem os estudantes que vivem no bem, na mordomia, e a galera que ficou meio, tipo, na merda. Esse estudante, o Shu, ele conhece uma garota, ela é membro de uma guerrilha contra o pessoal que tá combatendo o vírus, que eu acho que eles chamam agentes funerários. Basicamente, vem quem tá infectado e mata, é isso? Exatamente. Porque eles não querem espalhar essa situação a mais, entendeu? Só que aí tem toda uma teoria de conspiração do governo, que é real, dos agentes funerários. E, meu, ele, o Shu, como é um estudante, ele tem toda a mordomia. Ele entra pro lado da guerrilha, depois de conhecer a Yunori, e, cara, ele tá com o terror lá e tem toda essa teoria de conspiração acontecendo. Basicamente é isso, mas o que o pessoal mais reclama desse anime é que, cara, ele tem baixos e altos muito fortes. Teve 4 vezes que eu quis dropar essa porra. 4 vezes. Você recomenda ele pra assistir? Eu recomendo porque ele tem momentos muito bons. Sério, chegava no momento do episódio que eu falava, véi, esse Shu é o cara mais filho da puta do universo. E depois eu falo, cara, ele é esplêndido. Eu ficava num conflito de amor e ódio muito forte com Guilty Crown. Mas mesmo assim eu recomendo, só que não vá querendo muita coisa, como eu fui, provavelmente. Ele é um anime ok, mas não vá muito com sede ao pote. Cara, eu só vou falar rapidinho assim, que os dois primeiros episódios você pensa assim, vai ser uma ação, vai combater todo o governo e tal. Ao final do segundo episódio eu regredi tudo, em terceiro mudou tudo. O ambiente escolar? Que merda é essa? E cadê a guerrilha? E por que ele foi perdoado pelas ações do governo? Eu não entendi essa porra, cara. Então, ele é legal, eu gosto, só que ele tem momentos altos e baixos. Muito. Imagina uma sanfona tocando loucamente. O próximo também já teve um podcast que, pessoalmente, considero um dos meus favoritos do que a gente já fez até agora, que é Psycho Pass. Basicamente, Psycho Pass fala de uma falsa utopia, um mundo em que as coisas finalmente se tornaram perfeitas. Quase não tem crime, todo mundo tem o que precisa, uma vida, assim, um mundo legal. Só que, assim, nada vem de graça. E nesse mundo não existe a ideia de que todos são inocentes até que se prove o contrário. O julgamento é imediato. E ele, muitas vezes, não espera que você cometa um crime. O que acontece é, tem um sistema chamado Cibel, que analisa o estado mental das pessoas, que pode categorizar as pessoas como criminosas latentes. Ou seja, é como se fosse um scanner, aponta pra uma pessoa, você é um possível criminoso. Aí você é tirado de circulação. Aí você pode passar por uma certa terapia ou você pode ser isolado da sociedade. Claro, ainda existe a polícia que meio que se vale dessas pessoas que não têm recuperação como enforcers, como executores, por assim dizer, que são pessoas que trabalham pro governo. Vamos falar o seguinte, existe um possível psicopata ali na esquina, só que eu sou um policial correto. Se eu for lá tentar matar aquele psicopata, eu vou sujar o meu nível do meu psicopass, entendeu? Automaticamente eu vou me tornar uma pessoa que tende a ser alguém criminoso. Então eles usam pessoas que já são sujas pra pegar outros caras com o saco pé sujo, entendeu? Ah, claro, vamos dar armas para possíveis criminosos para matar os outros. Não, mas eles têm o controle disso, né, Jin? Anyway, a protagonista desse anime é a Akane Tsunemori, que é uma jovem investigadora, que ela entra pra essa divisão que vai atrás dessas pessoas que têm o saco pé sujo, só que ela é boa demais pro trabalho, ela não acredita que existam pessoas irrecuperáveis. E quando eu digo boazinha. Eu não vou me estender, sério. Daqui pra frente é tudo spoiler e é um anime bom demais. É um dos meus favoritos pessoais. Assim, é um anime denso, questionador, pesado, violento. Principalmente a segunda temporada, ela é bem violenta, tem algumas cenas bem, assim, que se a pessoa não gosta de sangue e coisas literalmente explodindo, eu não posso recomendar Psycho Pass. Mas é um anime excelente, sabe? Uma trilha sonora fantástica. Todos os personagens da divisão da Akane são bem trabalhados, você conhece mais deles. Tem ação, tem seus tiros, mas não é a parte mais atrativa. É um anime que eu super recomendo. Como eu disse, temos um cast sobre ele. 124 é dedicado a Psycho Pass. Então, por favor, escutem, que lá a gente vai discutir melhor. Bom, a minha próxima recomendação é de um ótimo anime. É o Paradise Kiss. E antes de falar do que se trata o Paradise Kiss, eu vou dizer por que as pessoas devem ver o Paradise Kiss. Ó. Além de ele passar no bloco no Itamina, ele foi feito pelo estúdio Madhouse. Uou! Primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi escrito pela Ai Yazawa, que é a mesma mangaka do Nana. Uou! Só que antes do Nana, tem começo, meio e fim essa história. E ela tem uma música de encerramento do Franz Ferdinand, cara. Do You Want To. A gente já gravou uma playlist de endings de animes em inglês, a gente falou desse anime para 10 kids, tocou essa música, e sim, ele é ótimo, ele é fantástico, ele é muito bonito, um josei. Assim, ó, ele fala muito do mundo da moda. E tem essa grande protagonista, que é a Yukari Hayasaka, que ela no início ela era uma estudante colegial, né? Tava se preparando, fazendo cursinhos pra entrar numa universidade, porque os pais falaram, você tem que entrar numa faculdade, então eu estou fazendo o que meus pais mandam. Até que quando ela estava na rua, ela encontra um estudante de moda da faculdade e ele a convida pra ser uma modelo num trabalho de faculdade que o pessoal tava fazendo. Ela acaba indo e acaba encontrando esse grupo. Tinha o George, tinha a Miyako, tinha o Arashi, tinha a Isabela, tinha esse grupo formado por 4 pessoas. E lá ela descobre como que a vida dela era chata, era muito regrada, e ela acaba descobrindo assim, a liberdade que ela pode obter, né? Assim, é um anime que eu recomendo principalmente para as mulheres, né? Que assim, ele tem um grande senso assim, de maturidade feminina, uma protagonista feminina que se fortalece. Ela não quer se obedecer só perante as regras dos pais, ela quer fazer o que ela quer, o que ela deseja, e com o tempo ela aprende a enfrentar a vida, amadurecendo, descobrindo assim, o amor também, amadurecendo romanticamente, amadurecendo a sua vida sexual, amadurecendo os seus conceitos, sua cabeça, crescendo bastante, e ela acaba evoluindo e se tornando uma modelo também de sucesso, de prestígio, né? É muito legal, é uma boa história, vale a pena ser visto. Eu gosto. Enfim, e agora eu vou recomendar aqui a Nohana, ou... um título gigante, desafio, Jin. Ou, calma aí, é que anotado na minha outra pauta, calma aí. Anohi Mita Hana no Namae wa Obokutachi wa Amada Shiranai. Que puta, é de partir o coração esse anime. Ele começa com uma premissa assim que eu acho muito legal, que assim, ele já começa bad. Ele já começa bad, realmente. Você percebe que o anime vai ser triste quando o bad end tá no início. Pior que é verdade. Não, mas ele joga você na seguinte situação. Existe um grupo de amigos que eram muito próximos na infância, até que uma delas morre. Uou, isso não é spoiler. Isso é tipo o primeiro episódio. E por algum motivo, anos depois, o espírito dela volta e começa a assombrar um dos protagonistas. Só que não é um anime de terror, muito pelo contrário. O assombrar dela, assim, ela volta pra poder colocar no eixo a vida de todos os que estavam envolvidos com ela. E isso você descobre ao longo do coisa, que isso é um pequeno spoiler. Mas ela volta, você não sabe por que ela volta. Ela chega ali e começa a fazer tudo em volta dela se mover. Na verdade, por um bom tempo, eu me perguntei quando assisti a Nohana se ela era um espírito mesmo, se o cara tava louco. Sei lá, você questiona, tá ligado? Ele é um anime que faz as coisas se moverem. Por quê? Porque a vida deles estava se movendo até que ela morre. Aí todo mundo entra meio que num pequeno lapso temporal, onde eles começam a viver por viver. Eles não estão realmente, sabe, curtindo a vida. Quando ela volta, ela faz as coisas voltarem a se mover. E uma coisa legal que eu acho que quase ninguém aqui viu é que, assim, o anime ele tem 12 episódios. Ele tem mais 2 episódios especiais e tem um movie. Eu não assisti. E o movie acontece depois do anime. Caralho, pera. E tem um dorama. Mano, a cara dos artistas do dorama é muito, muito similar à dos animes. Então, eu vi os pedaços dele, eu não terminei de ver, mas já desde o primeiro episódio, ele já tira o seu chão. Sim. Não é um anime fácil, mas ele é muito bonito. É, eu acho que ele foi um dos animes que mais me fez chorar no final, cara. Aliás, esse cast, ele também servido de anime pra chorar, hein? Porra! Dois dos animes mais doloroso que eu já vi na minha vida, estão nesse, velho. Enfim, falemos disso depois. E agora, acabou de me ver essa ideia. Eita, nossa. Essa ideia. Pra fechar o bloco, eu vou fazer uma brincadeira. Lá vem. Eu vou deixar pra vocês, ouvintes, porque no carnaval, você sempre dá nota pros blocos. E eu vou falar aqui pra vocês darem nota pra esse bloco aí, desse bloco, e pro primeiro bloco também. Ó, lembrando então, o primeiro bloco foi Honey Clover, C, Demonia and Soul, and Possibly Control. E rima, é isso aí. Sakamichi no Apollo, Nodami Contable. Cantabile, velho. Irmão. E o segundo bloco teve o Guilty Crow, Psycho Pass, o Paradise Kiss e o Anohana. Dri, você que puxa o bloco. Inclusive, eu vou até trocar na minha lista aqui. Já que a gente tá nesse clima de felicidade, animes bonitos e felizes que não fazem ninguém chorar, porque a gente é bem desses mesmo, sabe? A gente tem isso. Eu vou indicar um que também é um dos meus favoritos pessoais, um que me fez chorar que nem uma criança das duas vezes que eu vi, que é Tokyo Magnitude 8.0. Um dos animes mais pesados que eu já vi, um dos animes mais brutais que eu já vi. Fica assim, não tem violência gráfica nele, mas ele tem uma temática muito pesada de verdade, por ser muito realista, por ser uma coisa perfeitamente plausível, considerando coisas que aconteceram na história do Japão depois que esse anime foi exibido. Ele é um anime muito forte. Como o nome já sugere, ele trata de um terremoto que atingiu Tóquio. E a história trata de dois irmãos, a Mirai e o Yuki, que sim, são crianças. Eu acho que a Mirai deve ter o quê? 11 anos, o Yuki deve ter uns 7, 6. Eles tinham ido visitar uma exposição num distrito um pouco afastado da casa deles. Aí veio o terremoto e o anime trata da jornada deles pra tentar reencontrar a casa deles. No meio do caminho, eles encontram uma motociclista chamada Mari, que ela também tá tentando chegar em casa, ver como tá a filha e a mãe dela. E esses três começam a passar pela cidade, vendo toda a destruição e tentando se virar. A gente tá falando de uma cidade destruída, a gente tá falando de escombros, a gente tá falando de desmoronamentos, a gente tá falando de falta de eletricidade, falta de comida, falta de água, a gente tá falando de um governo que tá tentando conter os danos da melhor forma possível, mas é uma tragédia muito massiva que eles não conseguem atender a todos, a gente tá falando de mortes, a gente tá falando de famílias sendo destruídas, sendo separadas, a gente tá falando de pessoas que não conseguem encontrar seus amigos, seus parentes. Não é um anime que você assiste pra ficar feliz, com certeza, mas a pegada dele é que, apesar de ele ser muito realista, de ele mostrar uma possibilidade muito real, ele é um anime que trata muito como pessoas normais podem ser heróis, como pessoas normais podem lidar com situações assim, e como pessoas normais se transformam frente a certos desafios que são colocados. Afinal de contas, são duas crianças, mas elas têm que crescer muito rápido, e elas têm que se virar, mesmo com a ajuda da Mari, É um anime muito lindo. Não, sério, é lindo. É fantástica a história. Você se apega aos personagens muito rápido. Eles são muito bem construídos. Você entende as motivações deles. Você conhece as historinhas de vida deles. São pessoas completamente normais. São histórias de vida comuns, como qualquer um de nós poderia ter. E ainda assim, eles são colocados como heróis, porque na situação que eles estão, você sobreviver já é um ato de heroísmo, por assim dizer. E é isso. Vale sempre essa recomendação pra Tolkien. Pra quem for ver ou quem já viu Tolkien Magnitude 2.0. Não dê um spoiler no final. Não spoiler. Não faça isso. Não seja esse cara. Aliás, conselho pra vida. Não seja o cara dos spoilers. Esse foi também um que eu assisti com um grupo. Assisti coisa de galera, vai ter comentário. Depois terminou esse, tava todo mundo muito silencioso. Eu acho que foi uma coisa, tipo, acho que tava todo mundo pensando em muita coisa quando tava vendo. Eu não posso nem falar das reflexões dele, porque vai spoiler demais. Mas eu acho que as pessoas vão entender porque que é um anime que cutuca tão forte em certas feridas. Vai sem dó. Você vai assistir isso daí, cara, de uma forma muito legal. É, no final das contas, vale a experiência, é isso. Na minha próxima recomendação, eu vou falar de um puta anime. Caramba, que baita anime. Excelente anime, meu Deus do céu. É um dos melhores animes de esporte que existe. Talvez, assim. É isso, é nesse naipe. Também é porque a mensagem de esporte é grande, mas ela é mais profunda. Eu não assisti ele, mas vamos lá. Mug, você vai fugir logo. Você vai fugir dele, eu tenho certeza. Então, pra mim, foi um dos melhores animes do Noitamina de 2014, quando ele passou. É o Ping Pong The Animation. Ele tem um baita diretor de animação, Masaaki Yuasa. Só que esse anime, ele pode te assustar se você for olhar ele por fora, somente por causa da animação dele, que ele falta aquela qualidade final, sabe? A animação, ele teve um problema na produção dele, né? Faltou dinheiro, mas o cara, o diretor, ele conseguiu se virar, conseguiu contar uma puta história, né? Com baitas ângulos, baitas expressões, aqueles movimentos de corpo, ou que ele queria botar, sabe, naqueles jogos, né? O que que se trata essa animação, Ping Pong The Animation? Fala de dois caras, na verdade, no colégio, são o Peko e o Smile, né? O Peko é um cara muito falador, fala pra caramba, fica zoando os rivais, que os adversários que ele vai jogando, vai derrotando, porque ele é muito bom mesmo. Ele tem um estilo assim de jogar com velocidade, rapidez, e ele se acha meio que imbatível. E tem o outro cara, o Smile, que é um amigo de infância também, né, dele, que ele já é diferente do estilo do Peko, de personalidade também. Ele é robótico, ele não tem expressões, ele não tem emoções, e ele é muito metódico. Ele vai jogando com os caras, e ele vai analisando pra tentar achar um ponto fraco desse cara, e ele vai ganhando, né? E a gente vê esses dois personagens no clube da escola, eles sendo os melhores, os mais talentosos membros do clube de ping-pong, só que você vê que ele tá crescendo demais e tá meio que se perdendo no caminho, né? E o outro tá nem aí, só que ele acaba sendo coagido, orientado pelo treinador, né? Que manda assim, ó, esse cara é ótimo, é bom, então eu vou treiná-lo, ele vai se tornar o melhor jogador. Mesmo ele não querendo, mesmo a personalidade dele sendo um robô. Mas aí a gente vê esses dois crescendo pra caramba, e ele tem uma mensagem muito legal, além da parte de esportes, a parte do herói. Quem é a pessoa que me deu esse desejo de jogar o ping-pong, que quando tiverem problemas, ele vai vir e vai me resgatar, e vai ser uma pessoa que eu vou me espelhar, porque ele foi importante na minha vida, na minha infância. Então, eu acho que vale muito a pena essa recomendação. Ele tem mensagens muito positivas, a arte dele, assim, pode assustar, como eu disse, mas estilos de narrativa perfeitos, cara. Vale muito a pena, é uma baita surpresa, eu recomendo, e pra quem gosta de anime de esporte, vale mais ainda a recomendação. E agora, a minha recomendação pra esse bloco é o Katana Gatari. Esse anime em específico, ele é um anime bem peculiar, porque ele saiu de um jeito diferente já. Porque ele saiu um episódio por mês, e cada episódio com uma hora, totalizando 12 episódios. E o traço, a animação dele também é bem diferente de qualquer coisa que, tipo, você tá acostumado. Aí a história é basicamente o quê? Tem essa menininha, assim, que é a protagonista, que não recordo o nome dela agora. E você tem o protagonista, que é um cara, ele é fortão, ele é lutador, e ele é um samurai. E eles têm um objetivo juntos de recuperar 12 espadas lendárias. E cada episódio que vai passando é basicamente ele recuperando uma espada nova. Então tem todo um arco dele chegando no lugar, tendo a primeira impressão contra o cara, formulando o plano, depois indo de novo e vencendo. É basicamente isso que acontece. Depois de determinado momento tem certas reviravoltas, e além de aparecer algumas espadas que não são exatamente espadas, como uma armadura full plate. Mas uma coisa que me chama muito, mas muita atenção nesse anime, é a direção de arte dele. É bonito, velho. Além de você dele ter tudo uma história ok, entendeu? Não é nenhuma invenção da pilha, mas é uma boa história. A direção de arte dele é feita de uma forma... Ele é muito florido, é paisagem, bem Japão mesmo. A arte dele é uma coisa bem arte japonesa, sei lá. Mas quando eu digo direção de arte, não é nem só isso. É, faz parte da direção de arte desse anime. Quase ninguém percebe, porque provavelmente quase ninguém repara. É o contraposto. Por exemplo, você pega os dois protagonistas. Eles são completamente opostos, e isso é passado não só na forma que eles agem, mas na arte deles. Por exemplo, um é homem, a outra é mulher. Um é fortão, todo assim, meio burro, a outra é fraquinha, mas ela é mega inteligente. O cara, ele é todo simétrico. Você pega ele, ele é simétrico. A menina, ela é assimétrica. Um tem o cabelo branco, outro tem o cabelo preto. Quase ninguém repara nisso. E quando eu percebi isso, sabe, é esse amor nesses pequenos detalhes que você coloca numa obra que torna ela especial. E esse, especificamente, tá cheio dessas coisas. Você provavelmente não vai reparar em todas, eu provavelmente não reparei em todas, que tem nesses pequenos detalhes que é contado através da arte e não só do enredo, que torna, tipo, muito mais rico do que realmente é, sabe? Eu gosto do Katana Gatari, mas uma coisa que eu acho legal é o... Quem é o autor é o Nishio Isshin. E é o cara que escreveu as Monogatari, sim, sabe? Bakemonogatari, Monogatari, etc. Por isso que é Katana Gatari. Não, brincadeira. Então, não é do mesmo universo do Monogatari, mas é legal também essa história. Eu gosto, ainda mais as lutas são muito boas também. É isso, essa é a minha recomendação pra esse bloco. Eu vou falar de uma coisa também, já tem podcast aqui. Na verdade, já falou disso em incontável. Casts, praticamente. Já falamos em playlist, já falamos em tudo possível, acho que aqui no Projeto X. Vamos falar mais uma vez de Shigatsu wa Kimi no So! Porque sim, Shigatsu é Noitamina! Shigatsu wa Kimi no So é um anime musical. Ele fala sobre um pianista e uma violinista. São musicistas, que eles se chamam no anime, né? E são pré-adolescentes. Os dois não se conhecem a princípio, eles estão na escola. O pianista, ele tá passando por uma bad vibe, ok? Muito aconteceu na história dele. E ele se encontra com essa violinista que, cara, transforma o mundo dele totalmente. Ele volta ao mundo da música porque ele tinha largado o piano e ele começa a voltar pro mundo da música com a ajuda dessa violinista. Entre isso tem os amigos deles, eles todos estão na mesma escola e por aí vai. E cara, é um anime muito, muito bonito e muito, muito triste. Sim. Se vocês escutarem o cast, vocês vão ver que eu e o Mug estamos numa fossa. Porra. Tão suprema. Aliás, é o mesmo time, né? A galera que tá gravando aqui gravou esse. Principalmente eu e o Mug, a gente tava numa bad tão grande gravando isso. Pra vocês terem uma ideia que assim, de fato, é destruidor esse anime. Ah, mas é porque o Mug primeiro é uma manteiga derretida. E você tá, tinha terminado de ver o anime. Enfim, pra maiores informações, por favor, acessem o cast 139 aqui do Projeto X. Que, na minha opinião, é um dos melhores caches. E terminando esse bloco aí, a recapitulação. Começou com Tokyo Magnitude 8.0, Ping Pong The Animation, Katana Gatari e o Shigatsu wa Kimi no So. Não esqueça de dar suas notas. E agora vamos para o quarto e último bloco. Isso, bloco da bateria. Começando com o Sr. Seiji. Por favor, Seiji, pegue a bandeira e nos guie. Vou falar de um anime nonsense pra caramba, mas com uma qualidade de arte divina. Na recomendação passada eu falei do Ping Pong Animation, do escritor Masaki Yuasa. Ele fez uma outra obra anterior também, chamado The Tatami Galaxy. Pô, Todo anime é incrível, né? A arte dele, ele ganhou um prêmio no festival de Japan Media Arts Festival. O primeiro anime de série de TV a ganhar esse prêmio de arte. Então, ao contrário do que ele fez no Ping Pong Animation, que foi uma arte simples até, aqui não, ele tinha caprichado muito, muito, muito. O que que fala o Tatami Galaxy? É uma história maluca, meio nonsense, tá? Fala de um cara, um protagonista, que ele não tem nome, a gente não sabe o nome dele. Ele é simplesmente o protagonista, né, da história. E a gente vê cada episódio, a vida dele dentro de um círculo, um clube, assim, dentro da faculdade, né? Um clube de estranho particular. Em cada episódio ele tá um clube diferente, ok? E aí a gente vê como seria, como foi a vida dele nos dois primeiros anos dentro desse clube. E vê como foi um desperdício de tempo ele lá dentro. E lá ele encontra um outro estudante chamado Ozu, que parece um yokai, parece um demônio, a cara dele bem estranho pra caramba, apesar dele ser humano. Ele fica reclamando desse cara também. Ele acaba tendo também uma espécie de amorzinho, ou não amorzinho, com uma outra garota chamada Akashi, que é uma garota um ano abaixo dele, né? E assim, então a gente vê muito envolvimento desse cara dentro desse clube, né? É, histórias malucas, cotidianas, com os mesmos personagens aparecendo, mas com situações totalmente bizarras. E aí acaba o episódio, aí aparece um relógio rebobinando todo momento. Tu, tu, tu, tu, tu. E aí no episódio seguinte, ele tá começando o ano dele num outro clube, e a gente vê ele as mesmas maluquices, sabe? Reclamando, zoando. Mas assim, o que é mais interessante não é a história, até porque a história é meio maluca, já disse, então não tem isso. Mas é essa grande qualidade de animação dele. Ele usa uma espécie de animação tradicional com muito jogo de luz, sombra, sabe? Parece aqueles grandes curtas-metragens, sabe, que passam em cinema, tipo Disney, tipo Pixar, né? Essa grande qualidade desse pequeno curso que a gente vê, e o cara capricha muito, né? Então assim, ele foi muito premiado quando ele foi exibido, foi muito respeitado, muito bem falado, e eu acho que vale muito a pena ver. Ver por causa dessa arte. Pela história, talvez você, se você não gostar de anime nonsense, talvez você fique afastado dele. Eu recomendo. Mesmo que você não goste de história muito nonsense, vale a pena ver lá o primeiro episódio, vai que te compra. E agora, vamos falar de uns animes também, que eu só peguei anime com arte esquisita. Vamos falar de Saraya Goyo ou Rose of Five Leaves. House of Five Leaves, muito bom. Esse é um dos melhores animes que eu já vi na vida. E assim, do que se trata esse anime? Tudo começa com um samurai que perdeu seu mestre, então ele é um Ronin. Ele acaba em algumas situações, ele primeiro começa a fazer serviços em troca de dinheiro, porque bem, ele precisa comer, como guarda-costas, esse tipo de coisa. E em determinado momento, após ele conhecer alguns outros personagens, ele acaba numa situação onde ele vai morar numa casa com mais 5 pessoas. E essas 5 pessoas, elas meio que tortos na sociedade. Eles são bem específicos, eles são bem marcantes, cada um deles. O anime se trata disso, é contando a história desse Ronin e de cada outro personagem. Tudo nessa casa, e já deve ter ficado claro, mas é sempre bom citar, ele é um anime que acontece numa época medieval do Japão. Vale a pena adicionar algumas coisas no seu comentário, Jim. Primeiro, a personalidade do protagonista. Ele é um samurai, só que a personalidade dele é totalmente oposta de um samurai. E as pessoas questionam ele, você não é confiável, porque você é muito bonzinho, você é muito bobão, pode até ser habilidoso, mas você não mete medo em ninguém, cara. Você quer ser um segurança, guarda-costas? Você não mete medo, desculpa. E outra coisa, esse grupo, o House of Five Leaves, né, que é a casa das folhas de 5 pontas, né, porque eles têm um trabalho atípico, né, que eles sequestram pessoas. Eles pegam o resgate das pessoas, acabam. Só que eles justificam que o sequestro que eles fazem são sequestros bem, porque as famílias vão se preocupar com os sequestrados. E aí por isso que eles fazem esse tipo de sequestros, e a gente acaba vendo a motivação de cada um dos seus membros, como porque eles se juntaram, porque são motivações, se eles se questionam se são motivações nobres ou não. E esse protagonista fica se questionando se ele deve atuar, se as ações dele são realmente nobres ou não, né? E se ele fizer isso, vai ser um bandido ou não. É muito bom mesmo, pela arte e pela história. Beleza, vou falar aqui agora de um anime que, assim, quando eu assisti ele, a única coisa que eu sabia fazer era sorrir. Só. Velho, ele é demais. Vou falar sobre o Sag Drop. O que só sorria porque ele viu anime. Calma, Seiji. Segura a emoção. Ele fala isso como se fosse difícil fazer ele sorrir. Porra, velho. Não, mas olha, sério. Tipo, você não sente outra emoção senão, tipo, ficar feliz naquele anime. O Sag Drop é o seguinte. Basicamente, você tem um cara de 30 e poucos anos, assalariado, trabalhador, chamado Daikichi. É, o avô dele falece. No funeral, ele descobre que ele tinha uma filha bastarda de por volta de uns 6 anos. Ninguém, tipo, meio que acreditava muito nisso e ficava falando, quem que vai cuidar dessa menina? Não é que eles não acreditavam, eles estavam mais naquela. E aí, sobrou pra quem? Porque a mãe nem sabe quem é. É, o Dark chega e fala, eu vou cuidar dela, entendeu? É, e cara, o mundo dele se transforma de um solteirão e ela transforma o mundo dele, colocando alegria, felicidade de uma criança dentro de casa, entendeu? É algo realmente muito simples, muito alegre de se ver. Talvez porque eu seja uma pessoa meio boboca e essas coisas, eu gosto muito de me comunicar com crianças. Sei lá, passar um tempo com os meus sobrinhos, os meus primos, essas coisas. Que são criancinhas, eu, tipo, eu gosto de brincar. Eu gosto de falar com crianças, elas me entendem. É, exatamente. Exatamente. Enfim. Em O Sag Drop, eu vejo como que a vida de um cara que é monótona, parada, a entrada de uma criança mudou totalmente a vida dele. Cara, você só sorri com isso, velho. Só sorri. O problema do Sag Drop é que... Cala a boca, Seiji. Faz o seguinte que eu vou mandar vocês ouvintes fazerem. Só assistam a porra do mangá. Ah, só, desculpa. Só assistam a porra do anime. Só assistam a porra do anime. Não vão atrás do mangá. Vocês não vão atrás do mangá! Ô, Mugi, você tá bem? Não vou atrás do mangá. Porque assim, o Sag Drop, ele é baseado no mangá, ele é dividido em duas fases, o anime apresenta a primeira fase, assim, o anime é excelente, perfeito, porque a minha primeira fase é perfeita, excelente, o problema é que a segunda fase é um desastre. So, meu, o anime é perfeito, de boas. Fique no anime, fica só no anime. Rodri, eu acho que você não entendeu, eu vou te falar, só pra te conceitualizar, você entendeu. Assim, eu sei que a segunda parte é bem bosta, mas... Não, então, é que a segunda parte... Ah, vai se fuder. Sério isso? Não é só por causa disso, muda tudo. Tem um time skip de 10 anos, vira um shoujo meloso, mala, chato. Então, pra finalizar esse bloco, mais um que nós já falamos, porque você vê, a gente é previsível demais. Falar uma das grandes surpresas, uma grande surpresa que eu tive também, que é Gashi no Eden. Muito bom, muito bom, muito bom. Também temos podcast, que é o Podcast 53. É um anime de 11 episódios, mais 2 filmes. E que começa assim, em uma certa segunda-feira, 10 mísseis atacam o Japão, só que ninguém morre. Que parecia um ato terrorista, que ficou com o nome de Careless Monday. E, eventualmente, todo mundo esquece. 3 meses depois, uma estudante recém-formada, chamada Saki Morimi, ela visita a cidade de Washington, nos Estados Unidos, por cobrar pra viagem de formatura dela. Aí ela tem a bolsa roubada. Aí ela encontra um cara japonês, pelado, que só tem uma arma e um celular e não lembra de nada, resgata ela. E ele volta pro apartamento dele e descobre que ele tem um monte de passaporte falso, tem um monte de coisa. Aí ele resolve voltar pro Japão junto com a Saki, escolhe o nome de Akira Takizawa, e eles descobrem quando eles voltam que mais um míssil foi lançado. E aí ele descobre também que o celular dele tem 8 bilhões de iene. Você não tem memória e descobre que você tem essa grana. Assim, ele descobre que ele tá no meio de um jogo, ele junto com outros 11 caras, com um grupo chamado de Seleção. E eles recebem essa grana com a missão de salvar o Japão de alguma forma com isso. Como eles vão interpretar isso, é a cargo de cada um deles. E como que acontece esse jogo? Todos os celulares, eles têm uma espécie de função chamada juiz, que, usando esse dinheiro, realiza todos os desejos deles. Só que tem uma regra. Se eles usarem tudo isso pra motivos egoístas ou acabarem com o dinheiro sem fazer nada, eles são eliminados. A Saki é meio que puxada pra esse jogo muito louco, junto com os amigos dela, e muita coisa acontece, e a gente tá falando de perseguição, pirotecnia, mais mísseis, é muita coisa rolando em conspirações, e a gente fica o anime inteiro querendo saber quem organizou esse jogo, por quê, quem são os outros, e os dois filmes completam a história. É um anime muito bom, muito bem feito, do mesmo jeito que o Paradise Kiss, que o Seiji citou, tem uma música do Franz Ferdinand, tem uma música do Oasis, o vídeo de abertura é muito legal, a animação dele é muito bonita, as cenas de explosão são muito boas, surpreendente, muito fascinante, ele te prende. Talvez não tenha sido o melhor desfecho possível, mas é um anime que realmente te intriga, te prende, te surpreende. Eu gostei demais desse anime, demais. Eu gosto muito desse jogo de gato e rato, sabe? Um perseguindo o outro, outro querendo te matar o outro, e a gente acaba tentando descobrir quem é esse juiz, quem é o organizador desse jogo aí. E assim, cada pessoa tem a sua própria teoria do que vai salvar o Japão. Enfim, eu acho que é um anime que vai chamar bastante atenção, principalmente pra quem gosta disso, de mistério, de perseguição, um pouquinho de investigação, mas não exatamente. E se você é Nietzsche, sabe que os Nietzsche salvaram o Japão. Exatamente. E é isso, agora terminamos o quarto e último bloco. Só recapitulando ele, nós tivemos Tatami Galaxy, House of Five Leaves, ou Saraya Goyo, o Sag Drop e Higashi no Eden. Não esqueçam de dar suas notas aí embaixo, comentem suas notas ou manda por e-mail, também é uma boa mandar por e-mail. E outra, pode ser que vocês conheçam títulos desse bloco que sejam muito bons, que a gente não tenha falado. Podem propor um bloco escolha da galera lá também. Fica a sugestão pra quem não escutou os nossos casts sobre. Eu tenho aqui no meu coração que a gente vai falar dele ainda mais. Ah, mais animes dá pra falar mais. Sempre dá, tem anime que a gente só jogou o sentimento aqui, vai que chega a hora de falar deles. Anohana, Tokyo Magnitude 8.0, Paradise Kiss. Mas enfim, tem coisas que a gente provavelmente vai abordar no cast, nós já falamos de muitos, mas nós queremos também saber o que vocês acham. Mandem as suas sugestões, mandem as suas notas pros blocos. E é isso, galera. Obrigado por terem escutado. Obrigado e até a semana que vem. Até semana que vem, galera. Beijos. Tchau, tchau. É isso aí. Fiquem com o Sage novamente no Caixa de Entrada. Falou. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é o Jin. É, e hoje estamos gravando essa Caixa de Entrada um pouquinho mais cedo. Exatamente, porque a gente vai pular carnaval. Só que não. Eu não sei você, eu sei que vai ter um monte de gente aqui. Achar pessoal pra gravar Caixa de Entrada é difícil pra caramba durante carnaval. Então, vou tentar gravar esse Caixa de Entrada um pouquinho mais cedo. Mas vamos começar os nossos recados básicos. Pra você que escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, via o feed, acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com. com.br. E caso você queira entrar em contato conosco, mandar e-mails, gritar, falar qualquer coisa, você pode mandar e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E também entre no nosso grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos o nosso grande Twitter, que é o @projetoxpodcast. Exatamente. Recados, vamos aos nossos recados. Primeiro que saiu uma playlist, a de número 57, chamada de Mix PXP 1, que é o seguinte: temos dois participantes dentro dessa playlist e cada um mostra os seus gostos musicais, a gente compara os gostos. Essa primeira teve o Eu com o Tenshi. Caramba, aí saiu umas coisas que dá medo, tá? dessa playlist. Bom, mas vamos lá, link no post, tá, galera? E o outro recadinho aqui é do Jogatina BG Podcast, onde nós tivemos a participação no primeiro episódio do nosso grande cabeça. Sim. E ele falou muitas loucuras lá. É, ele falando o primeiro contato dele com os board games, né, e alguns jogos que ele gosta e ele joga bastante. Bom. Link no post também. Ah, e um adendo também que faltou falar na gravação do Caixa de Entrada, o Jim pediu pra avisar que ele criou um wallpaper para esse podcast do bloco Noitamina. Então, imagina a postagem, vão lá, baixem, se divirtam, tá bom, galera? E-mails, vamos começar os nossos e-mails, Jim. E os o nosso primeiro e-mail é do Claudio Hiroki Hano, e ele começa assim: bom dia, pessoas mega bacanas de um dos melhores podcasts. Aqui quem fala é o Claudio Hiroki Hano, 35 anos, morador de Guarulhos. Como não manjo nada de futebol americano, só vim falar sobre as dicas. Acredito que seja o bloco de programação da Fuji TV Noitamina. Yeah! Aí a segunda, o segundo chute dele foi Rolf's Rain, mas ele acertou no primeiro, né? Pois é, né? E ele termina assim: espero ter acertado, mas se não acertei, agradeço muito pelos ótimos caches. Arigato a todos da staff e continue com um ótimo trabalho. Abraços, fui! Sim, tá certo. Noitamina, o Claudio Hiroki Han. É, então, eu só queria saber de onde ele tirou a ideia do Wolf's Rain. Esse anime no Wolf's Rain, realmente eu não sei. Deve ter alguma lógica em todas as dicas, né? Vamos. Não é Wolf's Rain. Não consigo. Não, eu não consigo pensar na lore, porque eu vi o Wolf's Rain. Eu também vi o Wolf's Rain. É bom, mas... É ótimo. Mas eu não consigo pensar numa lógica. E tudo bem. Valeu pelo seu e-mail, Claudio Hiroki Han. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Thiago Rosetta. Olá, pessoal do Projeto X. Aqui quem fala é o Thiago Rosetta, de São Paulo. Entendo muito pouco de futebol americano. Após ouvir o podcast, passei a entender um pouco melhor as regras e estratégias. Acredito que, como qualquer esporte coletivo, a estratégia sempre ganha em cima do individualismo de um jogador estrelinha, chupa Brad, com cada jogador fazendo o que a sua peça tem de fazer, fazendo analogia a um jogo de xadrez. É por isso que eu gosto de falar que é um xadrez dinâmico de um futebol americano, cara, é muito bom mesmo. Sempre comparei o futebol americano ao rugby, do qual foi inspirado, mas não entendo completamente as duas para fazer uma comparação em termos de estratégia. Eu prefiro o rugby e posso falar que o rugby tem sim muita estratégia e não é apenas um monte de brucutus que ficam dando tackle uns nos outros, como disseram. Ano passado eu despertei uma certa paixão por rugby ao assistir a Copa do Mundo de Rugby no ano passado, um grande torneio que teve os grandes All Blacks, Nova Zelândia, sendo campeões em cima dos Wallabies, a Austrália, em uma grande e emocionante final. E aliás, acho que o rugby merecia um podcast, mas talvez não tenha staff para isso. Cara, então, vamos começar falando um pouquinho. Assim, eu sei que tem diferenças cruciais, né? O rugby e o futebol americano, os dois têm bastante estratégia, cara, mas eu acho o futebol americano mais estratégico ainda, né? Porque você para cada vez a jogada, o pessoal se reúne e fala: vamos jogar agora nessa jogada e tal, tal, tal. O rugby, a bola não para, né? Toda hora, né? Então, assim, eu realmente acho que é mais estratégico o futebol americano, na minha opinião. Mas também não sou um especialista em rugby, né? Então não posso falar muita coisa, né? Sobre essa parte. Já um podcast de rugby, eu acho que ela não vai acontecer aqui no Projeto X. Quer dizer, o pessoal aqui, eu acho que não acompanha rugby. Eu tenho que ser quase certeza, staff. Acompanha futebol americano, mas rugby eu acho que quase ninguém aqui, viu? Sinceramente. Continuando no meio dele, né? E chega de falar de rugby. Concluindo, adorei o podcast Go Go Broncos. É, quando esse podcast sair, você já vai saber quem foi o campeão do Super Bowl, cara. Na boa. Se foi o Broncos ou se foi o Panthers, né? E pra fechar, os chutes para o próximo podcast são Noitamina ou Animes de Drama. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. É, tá certo, cara. É Noitamina. Tá vendo, cara? Tá certo. Animes de Drama, não. Não é. Apesar que Noitamina tem vários animes de drama, né? Mas correto é Noitamina, tá? Valeu, Thiago Rosetta. Você acertou. É, parabéns. Agora aqui vamos com o e-mail do Rafael HQ. É um e-mail bem curtinho e ele fala o seguinte no e-mail: o oportunismo de vocês não tem limites. De futebol americano, tudo que conheço é aquele filme do cachorro. É Buck ou... Deve ser um dos Bucks da vida. É Buck mesmo o nome do deve cachorro? Deve ser Buck, não... Buck, sei lá, cara. É Bud. Ele praticou vários esportes, deve ter um no futebol americano também. Mas pelo cast, deu pra entender que não é simplesmente o cara sair correndo, derrubando todo mundo, mas não deixa de ser um cast oportunista. É. Cara, timing é um segredo do negócio, cara. Na boa. Tem que saber usar o timing, pô. É mais podcast. Mas não tá errado, eu acho. Dessa semana, então, ele tá indignado. Não. Com o trocadilho. Mas valeu por tudo, aqui. Obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail é da Carolina Ziegler. Olá, pessoal do Projeto X, beleza? Aqui é a Carol, 26 anos, de Juiz de Fora, que mora na Alemanha. Adorei o cast, especialmente por falar de um esporte com pouca visibilidade no Brasil, apesar de estar ficando mais popular graças à ESPN. É, cara, o futebol americano aqui no Brasil não para de crescer, viu, a quantidade de espectadores, viu? É incrível isso. Comecei a gostar de futebol americano graças à minha série de TV favorita, o Friday Night Lights. Deus, como eu amo essa série. Me apaixonei por ela e agora acompanho o futebol americano porque gosto mesmo das estratégias e da raça dos jogadores. É, a gente citou o Friday Night Lights no podcast, né? Então, é bem legal, bem interessante mesmo. Tem uma história curiosa com ele, futebol americano. No Super Bowl do ano passado, meu irmão mais novo entrou no meu quarto enquanto eu estava assistindo a partida, falou que queria ver e disse que o único jogador que ele sabia o nome era o Tom Brady, porque é casado com a Gisele Bündchen, nas palavras dele. Na mesma hora o Awesome Brady na TV, ele vira pra mim e pergunta: esse cara é importante? Terminou com ele sendo expulso do quarto e sem resposta, diga-se. Porra, cara, você só sabe o nome do cara e se pergunta se esse cara é importante. Na boa, tem que saber o rosto dele também. Mas acontece, né? Tá bom. Que ironia do destino, bom. Ela termina falando assim: não farei apostas pro Super Bowl pra não quebrar a cara depois caso erre, né? Beijo a todos. É, vamos ver, né, se vai ser o Panthers ou se vai ser o Broncos mesmo. E PS, o podcast da próxima semana é sobre o bloco Noitamina. E tá certo, Carolina Ziga. Tá certo. Meu Deus, só tem gente acertando. É, por enquanto tá a gente acertando. Tava fácil. Eu falei que tava fácil as dicas, né? Mas então, valeu pelo seu e-mail também, Carolina Ziegler. Obrigado e até a próxima vez. Até a semana que vem, espero eu. O próximo e-mail aqui é do Rafael Taira e ele começa assim: ficou um bom cast, citou bons filmes, eu só conheço Jerry Maguire e o Forrest Gump. A série eu só vi alguns trechos de Smallville, onde nas primeiras temporadas o Clark e o ator Sam Jones jogam futebol americano. Claro, o episódio do Chaves, onde o Seu Madruga tenta ensinar futebol americano pela galera da vila. Também tem essa, né? Pequenas referências ao futebol americano na mídia. Esse episódio aí é sensacional. Chaves é sensacional. Chaves, me derrube. Ele dá um soco no outro. Daí ele continua: pelas dicas, meus chutes são Ghost in the Shell ou Universe Blood, falando sobre Blood Plus, Blood Sea e Bloodlash Vampire. Ou um cast sobre animes de distopia futurística. Aliás, acho legal, porque o Kenji Kamiyama, do Higashi no Eden, escreveu o Re-Cyborg em 2012. Que gostei bastante. Provavelmente não vou acertar, mas pelo menos estou tentando. Então, Rafael Tara, você errou. Você previu certo, você não acertou mesmo, né? Ele não fazia a menor ideia. Não, ele pensou assim, ele viu algumas dicas aqui, ele associou duas coisas de dicas e ignorou uma terceira, né? Aí ele não acertaria mesmo, né? Na boa. Não, podia dar certo, o que vale é a tentativa. Você tem que entender assim, quando a gente dá as dicas, você tem que pegar todas as dicas pra fazer o chute, né? Não pode ignorar uma, né? Não dá certo. Esse Harry e esse Borg que ele comenta, ou seja, por um acaso é aquele filme que eles refizeram do Cyborg 009. Aí eu não sei do que se trata esse Re-Cyborg, na boa. Não sei se é do 009, eu não sei. Por esse título eu não conheço o Re-Cyborg. Né? É o remake do Cyborg 009. Que legal, hein? Interessante. Eu achei que fosse, mas enfim, próximo e-mail. Não, só pra ver assim, podcast Ghost in the Shell, Universo Blood, não sei. Do Universo Blood, eu acho que não. Ghost in the Shell, quem sabe, fala com a Dri. É possível. Ghost in the Shell, fala com a Dri. Quem sabe ela queira fazer um podcast disso, né? Se ela viu também, né? Porque Ghost in the Shell é grande. Não, ela viu. Mas valeu, Faltani. Tô sem. Pra fechar, vamos ler o último e-mail. Na verdade, um comentário bem grande, né? Do Kogel War. Ele escreve assim, ó: fala, pessoal. Beleza? Muito legal ver que vocês nunca mudam o jeito de ser do PXP. E que mesmo sabendo que isso irá gerar um certo preconceito, vocês sempre procuram trazer uma diversidade de temas e isso é importante. Fiquei surpreso de como foi abordado o tema. Uma proposta diferente da habitual. Quando um podcast que não é focado no assunto, o futebol americano. No caso, o comum é ensinar o básico, né? Eu teria ido para esse lado, na minha humilde opinião, mas o cast ficou bem legal. Para eu que conheço mais um pouco sobre o futebol americano, né? Tomara que a proposta de estimular a pessoa que não conhece o esporte apresentando mídias que ela está acostumada tenha êxito. Espero que tenha outro podcast falando desse esporte que é muito bom. A proposta é válida. Talvez no futuro, quem sabe, a gente faça algo assim, né? Porque é bom fazer um podcast só falando sobre esse esporte. Pra pessoa entender muito mesmo, né? Continuando, vocês fazem sempre um bom trabalho e até na hora do básico são diferentes. Parabéns. Cabeça, você fala em sofrer por torcendo pelo Colts. Agora pensem em como é torcer pro Bears, né? É o Chicago Bears que deve estar falando. Cara, que sofrimento, viu? E sobre o Super Bowl 50, eu acho que o Carolina Panthers tem muita chance. Tem um time mais equilibrado, os Broncos têm que conseguir estabelecer o jogo corrido. Se eles não conseguirem, eu acho que esse vai ser o diferencial do jogo. Os Broncos têm uma defesa top, provou isso durante a temporada, mas não estabelecendo no jogo corrido, o Peyton Manning terá que fazer lançamentos mais longos e terá que sair mais do pocket. É que complica, mas Manning é Manning. E já o Panthers tem mais opções. Cam Newton é um quarterback com mais mobilidade, bom jogo terrestre, tem boa defesa, seus seus wide receivers que não são fantásticos, ao menos se mostram em boa fase nessa temporada, e por fim tem um ótimo tight end, né? Vai ser um grande jogo, abraço. Cara, então, quando você ouvir esse podcast, o Super Bowl já deve ter sido terminado, né? Só vai saber o resultado do Super Bowl. Eu só sei que eu vou ver esse Super Bowl e, cara, eu vou torcer bastante, porque ganho melhor, na boa. Mas valeu por toda essa sua mensagem também, ô Google War. Obrigado por tudo e até a próxima vez também. Até a semana que vem. E agora que vamos para os nossos competidores que acertaram as dicas. Quer dizer, competidores não, né? Ouvintes. Em primeiro lugar, o Claudio Hiroki Hano, seguido do Pablo Neves, Thiago Roseta e da Carolina Ziger. Pois é. Parabéns, pessoal. Vocês acertaram as dicas, né? Parabéns. Os pontinhos estão devidamente contabilizados. Vamos mandar abraços também ao pessoal que comentou. Abraços ao Thiago Ramos Melo, ao Wagner Pimentel, ao Rafael Doidão, Rafael Tyron, Rafael HQ e ao Jacaré Pagua. Abraços, pessoal. Caralho, é quanto Rafael. Uma sequência de três Rafaéis aqui. É. E vamos pra dicas, né, Seix? Pois é, pra fechar esse caixa de entrada, né? Esse podcast que você acabou de escutar foi um podcast do bloco Noitamina, né? A gente falou de vários animes desse bloco. A gente gosta bastante, né? Qual é a melhor trilha sonora? É edição sua, Dito. Tá esquisita. Então. Edição sua, Dito. Tá esquisita. Pô, coloquei uma música russa, Seix. Oh my God, que beleza. Por causa da... Enfim. Bom, mas as dicas foram, então, 53, 124 e 139. E pra quem conhece o Projeto X Podcast, quando a gente dá números, é que a gente tá falando de números de podcast, né? Exato. Então, todas essas dicas se referem a podcasts de animes do bloco Noitamina que a gente já fez, né? Então, o 53 é do Higashi no Eden, né? É um anime do bloco Noitamina. O 124 é um anime do Psycho Pass. E o 139 é do Shigatsu Akimi no So. Três animes excelentes. Que é o melhor. Pois é. Desses três aí. Três animes excelentes do bloco Noitamina, galera. Então tá fácil de associar, né? Sim. Pois é. Tá facinho. Uhum. E as dicas da próxima semana, ou seja, são Show do Milhão, Passa ou Repassa e Cabeça. Cara, é um podcast altamente improvável. Cara, vocês não vão adivinhar essas dicas, mas esperem, cara, esperem. Vamos ver a maluquice que vai sair. Vai ser louco, vocês vão gostar dessa surpresa. Bom, mas vamos então acabar esse caixa de entrada, né, Odin? Acabando aí, gente. Um abraço a todos. Pois é, mandem mais e-mails, mandem mais comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, né? Isso mesmo. E até semana que vem. Boa noite. Falou. Tchau, tchau.